Nosso tema de hoje é: qual o objetivo da vida? Essa é uma pergunta que quem já não fez para si próprio vai fazer, porque ela tem muito a ver com as nossas questões existenciais, né? Qual é o objetivo da vida? Às vezes a gente se para e se pergunta, diante de algumas visões que a gente tem das coisas, se tem objetivo, se tem sentido. É claro que cada um é que tem que buscar entender como que isso bate em si, né? A gente pode ler muitos livros, ter muitos contatos com informações, mas se nós não conseguirmos, dentro de nós, essa busca, essa paz que a identificação desse objetivo nos traz, não adianta. A gente poderia até, numa certa visão da pergunta, dizer que o objetivo da vida é a sobrevivência. Talvez não para nós, mas com certeza muitos irmãos nossos, ao longo de muitos séculos, e ainda hoje acontece, estão lutando por sobrevivência. E é interessante essa luta, porque o ser humano desenvolve capacidades que ele desconhece, potencialidades. Nós temos, como eu disse, exemplos diversos acontecendo hoje. O organismo todo, ele reage nesse objetivo de manter o ser vivo, dentro do objetivo de continuar vivo, né? Então nós temos reservas alimentares que nós dispomos. O organismo, ele vai tirando de lugares menos importantes para a manutenção. A questão do cansaço, né? As pessoas às vezes conseguem se superar na manutenção de uma situação emergencial. Mas espiritualmente falando, que não é esse o nosso foco, né? Espiritualmente falando, qual é o objetivo de estar vivo? O objetivo, muitas vezes, nós ouvimos algumas pessoas dizerem que a vida é um castigo, que a vida é um karma, é um pagamento, é um sofrimento. Então, que eu nasci com um problema físico, porque eu estou pagando alguma coisa que eu fiz, ou uma doença, enfim, múltiplas situações. É uma visão amargurada e muito estreita do que é a vida. É claro que esses processos, eles fazem parte de um desenvolvimento espiritual. Nós sabemos disso, mas a gente não pode limitar isso. O objetivo da vida é o aprendizado, é o aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento, o que é? É se tornar melhor, aperfeiçoar, né? Aprender, ampliar a capacidade, é evoluir, tornar-se mais apto. E a gente vem, ao longo de encarnações, fazendo isso. Talvez um pouco demorado, porque nós estamos ainda muito presos às nossas sensações materiais. Então é difícil a gente, às vezes, se convencer do que precisa ser feito. Mas estamos aprendendo de alguma forma, através desses processos que eu disse, né, dolorosos, então, que servem para nos fazer, às vezes, parar e pensar, mas, puxa, por que isso? Se os outros não estão passando por isso, por que comigo? Então tem que haver alguma relação, tem que ter um sentido, um porquê, né? Ou através dos processos de observação, que se diz, né, o processo de amor, que é de compreensão da vida e se encaixar dentro desse processo, fazendo parte dele. É um mecanismo, né? Todos nós estamos inseridos nisso e fazendo isso. Em graus maiores, menores, em alguns pontos sim, outros não, mas todos estamos executando essa tarefa, né? Eu gosto sempre de relacionar muito a nossa vida espiritual com a comparação da escola, né? Porque a vida é uma grande escola e cada ano que tu vai exercendo, que tu vai aprendendo e te capacitando para o próximo, tu tem novos desafios e cada vez tu vai ampliando mais e mais as tuas capacidades. E isso não termina nunca, né? A gente nunca vai poder dizer, agora eu sei tudo. Sempre se sabe pouco perto do quanto dá para saber. Então, é indeterminável esse processo de aprendizado. Mas, como é que a gente pode fazer isso de uma forma mais objetiva? Como é que a gente consegue dar mais, talvez, velocidade nesse processo de aprendizado que nós precisamos desenvolver em nós, né? Tem um manual que nos deram há muito tempo, um manual de conduta, de vida, que é o Evangelho. Parece uma coisa assim, religiosa, falar de Evangelho, mas é muito mais do que isso. Esse manual, ele nos dá um caminho do que nós precisamos fazer e do que nós temos que deixar de fazer. Qualquer trecho que a gente abra e leia, ele vai nos dar uma noção sobre isso. Dentro dessa linha que ele segue, tem muitas coisas que nós precisamos modificar em nós, que nós percebemos que ainda temos dificuldades em modificar, porque ainda gostamos e às vezes nem percebemos várias dessas coisas. Algumas, inclusive, elas estão dentro de um mesmo defeito, de um mesmo vício, engloba vários. Como que nós fazemos para deixar de ser orgulhosos? O orgulho, ele abrange muitas outras questões através dele. Como que nós deixamos de ser orgulhosos como somos, de não admitir algumas questões que chegam até nós e nós nos colocamos, enfrentamos de uma forma errada? É através da humildade. Humildade. Como é que eu deixo de ser egoísta, de pensar só em mim, de não perceber os outros ao meu redor? É um grande problema. Se nós observarmos os problemas do mundo, se nós não conseguimos ver os nossos, observar os problemas do mundo, a gente vai enumerar eles e vai ver que eles estão centrados em algumas questões básicas. E o egoísmo é uma delas. Então, como nós deixamos de ser egoístas? Através da caridade, de em vez de puxar, ofertar. Como é que eu aprendo a ser justo, se não fazendo para o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim? É o primeiro e grande passo de justiça. Nós invertemos, né? Nós queremos fazer justiça, mas na verdade está escondido ali um processo de vingança muitas vezes. Nós achamos que aquilo é justiça e não é. Justiça é o contrário. É fazer o que eu gostaria. Oferecer, me colocar no lugar do outro. Como é que eu aprendo a ser mais tolerante, a ter paciência, que são também duas palavras que faltam no nosso planeta todo? A gente está vendo direto isso todos os dias, perto de nós. Como? Se não perdoando, exercendo a capacidade de perdoar, cada vez com mais, sendo mais verdadeiro esse processo. São etapas que nós vamos ultrapassando. Como é que eu torno as minhas palavras verdadeiras? Todos nós damos conselhos para as pessoas, orientamos aqueles que estão na nossa casa. Mas como é que a gente faz com que aquilo que a gente está falando seja verdadeiro? Sendo coerente. Precisamos ser coerente através do que nós fazemos para tornar aquilo junto. Quando nós nos voltamos à espiritualidade, a Deus, e rezamos, como é que nós fazemos para a nossa oração ser luz? Porque aquela oração, muitas vezes, sem um conteúdo sentimental ou mental, ela acaba sendo uma repetição, né, de palavras. Como é que a gente faz para ela se tornar luz às nossas orações? Fazendo bem. É simples, né? As respostas todas são simples, só que elas demandam um certo sacrifício de nós. Uma atitude diferente, deixar de fazer algumas coisas que eu gosto e que eu estou acostumado e que me dão algum tipo de prazer. Significa sacrificar as minhas vontades. Como é que nós reconhecemos Deus, entendemos Deus dentro desse processo todo? Se não é pela nossa esperança, pela nossa fé e pelo nosso otimismo. Uma pessoa que tem esperança na vida, que tem fé, que acredita, que é otimista, que sabe que vai ser melhor, é uma pessoa que acredita em Deus. Então, são conteúdos que estão dentro desse manual, que a gente pode, todos os dias, a gente pode, não, a gente deve, todos os dias, recorrer a ele para começar a nos entender, né? Isso é um manual de vida. A gente precisa primeiro se conhecer, se entender, para depois começar a colocar essas coisas todas para fora. Então, eu disse no começo, né, que os objetivos da vida, cada um vai traçar os seus, vai identificar de acordo com aquilo que está vibrando, aquilo que está desejando, está querendo. Então, talvez hoje o meu objetivo seja um, daqui a algum tempo eu tenha mudado, eu tenha deixado de lado algumas questões e passe a querer outras. E é normal isso. Tomara que sempre para melhor, né? A gente vai amadurecendo e vai compreendendo diferente, cada vez de uma forma mais ampla, né? Como eu disse, se capacitando para fazer essa jornada mais produtiva.